Web Rádio Nova Fraternidade, diretamente aqui do Lar São Domingos e Maceió Alagoas, com o seminário A Família, Sua Importância, Desafios e Caminhos na Formação do Ser. Divulgação e incentivo da campanha O Melhor é Viver em Família, Aperte Mais Esse Laço. Um evento patrocinado pela Federação Espírita Brasileira e também pela Federação Espírita do Estado de Alagoas. Os expositores serão Marco Antônio Leite e Tereza Cristina Leite. Agora teremos o início do seminário A Família, Sua Importância, Desafios e Caminhos na Formação do Ser. Convidamos Marco Leite e Tereza Leite para nos presentear. Bom dia, pessoal. Bacana, né? Vamos lá. Aqui todo mundo tem uma família, não tem? Eu senti-me assim. Tem ou não tem? Tem! Ah, pode não ser a família que nós formamos ou ainda formamos, mas pertencemos a uma família em determinado momento da nossa vida. É, com certeza. E muitas vezes a gente ouve aquela situação, principalmente não no meio espírita, mas as pessoas chiando quando tem problemas em famílias, dizendo que eu não pedi para nascer nessa família. Já viram isso? Já, né? E muitas vezes, né? Para nós espíritas, isso é verdade? Nós não pedimos para nascer? Pedimos ou não pedimos? É uma boa pergunta, né? Às vezes pode ter situação que nós não gostaríamos de nascer naquela família. Isso existe? Existe. Mas pelo que nós fizemos no passado, o nosso passado nos denuncia e houve um pedido de uma forma indireta, né? Então pode não ter sido pedido assim, eu quero nascer lá. Agora, por tudo que nós fizemos, nós precisamos nascer lá. E nesse precisar, é por quê? Pelas coisas que nós fizemos, houve um pedido indireto e Deus nos ouviu. Olha só que interessante, né? E é uma coisa muito interessante, porque muitas das vezes, as pessoas às vezes falam assim, ó, não se preocupe, Deus dá tudo o que você precisa. É verdade? É verdade ou não? Na verdade, se nós formos ver, pela situação da misericórdia de Deus, Deus nos dá muito mais do que nós merecemos ou precisamos? É uma boa pergunta, né? Deus nos dá o que nós merecemos ou Deus nos dá o que precisamos? Deus nos dá o que nós precisamos. Muitas das vezes a gente mereceria está numa situação muito pior. Olha só que interessante. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, dá devagarzinho para que a gente possa suportar as coisas que nós estamos precisando naquele determinado momento, né? Às vezes, a família é uma delas. A família é uma delas. Nem todo mundo está na família que gostaria de estar. Mas todo mundo está na família que precisa estar. Às vezes não é que merece estar, não, porque talvez mereceríamos alguma coisa mais difícil, né? Mas Deus fala assim, opa, peraí, calma, ainda não. Né? E naquele momento, Ele dá o que a gente está precisando. Mas vamos lá, já chegou aqui, né? Vamos hoje estar conversando sobre família, um projeto de Deus. É um projeto de Deus, é verdade, né? E sempre surgem algumas perguntas quando a gente pensa sobre família. Uma delas, por exemplo, como construir e manter a tão sonhada paz no lar? Como é que a gente consegue isso? É fácil? Mas às vezes, pegando o que Divaldo nos coloca, né? Até mesmo o nosso querido Nando Cordel. A paz começa onde? Em mim. A gente fica muitas vezes esperando que a paz esteja no outro. Eu não tenho paz dentro da minha casa. Lógico, você não está levando paz para dentro, não é? Vamos lá. De que maneira superar os atritos e desavenças no âmbito familiar? Como é que isso pode acontecer? E até mesmo, né, será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas? Ou seja, muitas das vezes quando a gente pensa em família, perguntas vêm, mas muitas das vezes essas perguntas são o quê? Um enfoque praticamente negativo, a gente esperando as coisas dos outros. Esquecemos também que família é o quê? O porto seguro. É onde a gente deve ter um local idealizado para nos reabastecermos, descansarmos, reenergizarmos e assim por diante. O que é que a gente tem feito para isso? Tá? Então, para isso, a Federação Espírita Brasileira tem uma campanha ao longo desses anos todos, uma delas vocês viram aqui, né? O melhor é viver em família, aperte mais esse laço. Eu estava querendo que o pessoal aqui se apertasse, mas... Tá? Mas, tá aí, pais e familiares. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Muitas das vezes nós, pais, vamos estar encontrando problemas nos nossos filhos, principalmente quando são adolescentes, e aí a gente, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Muitas das vezes o que a gente vai fazer naquele determinado momento é rezar, porque o tempo passou. Tá? Tem jeito? Lógico que tem. A reencarnação está por aí, né? Porque em determinadas situações, dependendo do nosso momento de agir, as coisas ficam mais difíceis. Não é dizer que não se consiga, mas as coisas ficam realmente muito difíceis. Então a gente tem que estar começando no momento certo. Por isso, levem seus filhos à evangelização espírita. Obviamente, estamos falando isso para nós que somos espíritas. Para quem não é espírita, é católico, leve seu filho ao catecismo. Né? Leve seu filho à aula de moral cristã lá na igreja evangélica e assim por diante. Até porque, claramente, para nós espíritas, e Emmanuel nos fala muito claro isso na introdução de Brasil, Coração do Mundo, que o que o mundo precisa não é de espiritismo, é de quê? Espiritualismo. As pessoas precisam se espiritualizar, porque é contra o materialismo que nós temos que trabalhar. Independente da religião que a pessoa esteja. Tá? O foco é exatamente isso. Obviamente, para nós espíritas, o espiritismo é o caminho ideal. Para o católico, ele tem que ser espírita? De jeito nenhum, seja católico. O evangélico é a mesma coisa, assim por diante. Né? Então, ele tem que estar levando o seu filho para essa formação religiosa, para criar essa espiritualização. Né? Então, ó, participe das atividades e estudos oferecidos por sua casa espírita. E um dos grandes problemas que nós temos é que muitas vezes os pais vão e levam o filho à evangelização. E o que é que eles vão fazer? Durante esse horário? Compra no shopping, vão para o cinema. Né? Muitas das vezes nós temos exatamente esses pais que até levam os filhos e aproveitam o momento em que o filho está na evangelização para fazer coisas que até são divertidas. O que é que fica para o filho a aula de evangelização? Castigo. Né? Porque naquele momento que ele está na aula de evangelização, o pai está se divertindo, está indo para o shopping, está indo para o cinema. Não é verdade? Né? Então o filho começa, às vezes, a teogeniza aquela situação. E estou falando coisas que acontecem no nosso dia a dia. Provavelmente em Alagoas isso não ocorre, né? Não. É, isso não ocorre. Tá? Mas lá em Brasília ocorre muito essa situação. Então, uma das maneiras que existe para poder favorecer, inclusive, esse entrosamento da criança e do jovem com a aula de evangelização infanto-juvenil, são os pais estarem também estudando, e por isso que é colocado aqui, ó, participe das atividades de estudo oferecidas por sua casa espírita, junto à instituição na hora de evangelização do filho. Para isso, a família é um importante desafio e caminho para a formação do ser. E vamos estar falando hoje um pouco sobre a criação dentro das casas espíritas do quê? Do grupo de estudo de família. Que normalmente, idealmente, deve acontecer durante um momento de evangelização. Porque enquanto o filho está na evangelização, o pai está, inclusive, a mãe, O pai e a mãe estão, inclusive, dando o exemplo para o filho, que é o momento do quê? De estudo. Tá? Estão valorizando aquele momento e o filho está estudando, o pai também está estudando. Para isso, a Cristina vai trabalhar conosco nesse primeiro momento. Depois a gente retorna nesse sentido. Vamos ver a família, esse seminário, sua importância, desafios e caminhos na formação do ser. Bom, pessoal, o Marco já começou aqui a nos instigar com os nossos desafios. E uma primeira questão que pode aparecer é: por que um grupo de estudos de família? Nós já não temos um estudo sistematizado, estudo da mediunidade, estudo do evangelho. Então, a necessidade de estudos voltados para a família foi identificado dentro do movimento espírita por conta daquelas primeiras questões que apareceram. Muitos dos nossos frequentadores chegam à casa espírita por problemas no âmbito familiar. E que, por meio do atendimento fraterno, depois das palestras públicas, ele vai conseguindo as respostas para aquelas suas angústias. Os estudos de família, eles têm o propósito exatamente de ir direto aos pontos que mais afligem as famílias, não só nos dias atuais, como alguns que já vêm afligindo as famílias há muito tempo. Então, hoje, nós vamos trabalhar com os seguintes objetivos: conceituar e orientar trabalhadores e familiares quanto à necessidade da formação e implantação de grupos de estudo para pais e familiares nas casas espíritas. Isso é muito importante porque, às vezes, surge aquela pergunta: só pode ir quem tem filho na evangelização? Não. Eu, às vezes, sou uma tia, uma avó, uma pessoa que quer potencialmente formar uma família no futuro, então eu estou apenas no papel de filho. Eu posso estar participando desse grupo, porque naquele grupo eu não vou discutir apenas questões relacionadas ao comportamento da criança, mas ao comportamento da família como um todo. E para trabalharmos isso, nós vamos relembrar o conceito de família à luz do Espiritismo. Nós temos vários autores que nos falam o que é a família, para que ela serve, qual a sua finalidade. Nós vamos trabalhar os desafios da família. Quais são os maiores desafios da família nos dias de hoje? Quem é pai hoje pode elencar vários desafios. Será que eles são os mesmos que existiam há 40, 50 anos atrás? Quando os nossos filhos forem pais, daqui a algum tempo, vão ser os mesmos desafios? Alguns vão se manter, outros não. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso. E compreender o papel da família na edificação de um mundo melhor. Todos nós que estamos na casa espírita ouvimos falar do mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração que já bate as nossas portas, nós vamos continuar tendo família? Qual a contribuição da família para a edificação desse mundo de regeneração? Nós sabemos o papel da casa espírita, nós sabemos o nosso papel como espírita. E a nossa família, seja ela espírita ou não, pode dar alguma contribuição para que isso aconteça? Então, nós vamos discutir isso com vocês durante esse período de hoje, tá certo? E, ao final do nosso seminário, nós vamos ter um espaço para perguntas, para debates. Então, aquelas questões que, porventura, não forem respondidas por nós durante essa fase de exposição, vocês vão ficar à vontade para colocá-las para nós aqui dentro do trabalho que vamos fazer. Bom, a primeira pergunta para nós é: o que é a família? A gente falou de apertar o laço, falou dos integrantes da família, já conversamos um pouco sobre isso. Mas o que é para nós família? Quando eu vejo essa palavra, do que eu lembro? Alguém gostaria de dar uma resposta para nós? Pois não. A gente lembra a família como pai, mãe e filhos, né? E a gente lembra também, hoje, como espírita, que a família não deve ser restringida somente à construção do lar, como a forma física, mas ela deve representar um lar na forma espiritual. Ok, muito bem. Você trouxe aí dois conceitos que são muito importantes: a casa e o lar. Às vezes nós os usamos como sinônimos. Será que eles são? Então nós vamos também conversar um pouquinho sobre isso. Então, se nós abrirmos o dicionário e formos buscar esse conceito de família, nós vamos ver algumas colocações que nós vamos colocar aqui. Mas antes vamos ver quando é que surgiu esse termo família. O termo família, ele foi forjado em Roma, do termo derivado do latim, do termo famulus, que significa escravo doméstico, aquele que trabalhava dentro da casa. Né? Desse conceito nasceu a origem da família. Então, é um novo grupo social que surgiu entre as tribos latinas ao serem introduzidas a agricultura e a escravização legalizada. Então, nós só vamos ter no mundo esse conceito de família a partir do momento que houve a fixação do homem na terra. Então, por isso é que o início da família coincide com o início da atividade agropecuária, que foi feita pelos homens. Então, não é desde sempre que existiu família. Existia a reprodução, mas não o conceito de família. E aquela noção de família que nós tínhamos no passado, ela vem se alterando até os dias atuais, esse conceito vem se modificando. Então, aquela noção de escravidão doméstica, hoje nós já pensamos em família fundamentada no quê? No amor, na união, no equilíbrio, e não numa vivência compulsória entre duas pessoas ou mais pessoas. Nós escolhemos um dicionário, vocês podem ir em qualquer um dicionário, mas escolhemos esse para trabalhar aqui. Então, no dicionário Michaelis, conjunto de pessoas, em geral, ligadas por laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto, particularmente o pai, a mãe e os filhos. É uma coisa interessante que quais são os únicos parentes que se escolhem no conceito da terra? Marido e mulher. Os demais você não escolhe, vem no pacote. Então, o marido e a mulher se escolheram e no pacote, aí junto com o marido vem o sogro e a sogra, os cunhados e vai por aí adiante. E também da mesma maneira, do lado da mulher. Então, perante a lei, é o único parentesco que se escolhe é do casal, do marido e da mulher. Escolha bem, porque sogra pro resto da vida, gente, viu? Não tem ex-sogra, né? Bom, conjunto de ascendentes e descendentes colaterais e afins de uma linhagem ou provenientes de um mesmo tronco ou estirpe. Se nós formos ver nas cidades mais tradicionais, esse conceito fulano é da família tal, Beltrano é da família qual. Eu sou filha de nordestino, sobrenome do meu pai é Lira. Sempre que eu venho para cá, me perguntam se eu sou ligada a essa ou aquele ramo da família. Eu falei, olha, eu não sei. Eu conheço o ramo da família lá do meu pai. Se é ligada a esse ou aquele, eu não sei. Mas no passado, isso era uma coisa muito importante. Você saber quem eram os seus ascendentes, porque isso iria dar prestígio, uma formação mais importante. Infelizmente, hoje ainda tem gente que cultiva isso, até dentro do movimento espírita. Já ouvi falar, não, aquele pessoal assim é família daquele palestrante importante, daquele médium bom, então deve dar uma boa família ali. Tem gente que corre atrás disso. Né? Pessoas do mesmo sangue ou não ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção, que vivem ou não em comum, parentes, parentela. Então, é muito importante que o conceito hoje de família já abrange com bastante clareza a questão da adoção. Hoje, no nosso país, nós não vamos mais dizer, como era comum no passado, que a tal criança ou qual é nosso filho de criação. Esse conceito já não tem mais. Né? Lembram desse conceito no passado? Filho de criação era um filho de segunda linha. Era um filho que não era bem filho. Você cuidava, mas ele não precisava ir para a mesma escola do seu filho biológico, ele não precisava ir às mesmas festas. Era um filho que você ajudava. Hoje a nossa legislação e a nossa visão de sociedade já trabalha com muito mais propriedade a noção da adoção e que critérios precisam ser adotados na adoção. E a convivência, hoje nós temos também famílias que não convivem no mesmo teto o tempo inteiro. Isso é uma nova conformação de família. Nós podemos até fazermos as nossas avaliações particulares, se isso funciona ou não, mas é uma nova conformação de família. E nós temos aqui grupo de pessoas unidas por convicções, interesses ou origens comuns. Quando nós falamos, por exemplo, a família espírita, nós não usamos esse termo, não é uma família biológica, não é uma família reconhecida legalmente, mas ela é construída pelos nossos laços de afinidade. Então, pelo dicionário, família é isso. E as organizações, como é que as famílias hoje podem se organizar? O que que nós temos? Nós temos as famílias nucleares ou conjugais, o que é mais frequente na nossa cultura. Pai, mãe e filhos, é o casal e a sua descendência. Isso é uma família muito comum, principalmente nas cidades. Nós vivemos hoje no nosso país o fenômeno da urbanização. E quando nós migramos do campo para a cidade, as famílias ficaram pequenininhas, o casal e os seus descendentes. Nós podemos ter nessa estrutura nuclear ou conjugal, com ou sem filhos. Nós temos visto hoje no nosso país o crescimento da família sem filhos. Temos também o crescimento das famílias monoparentais, que são aquelas que têm apenas um pai ou a mãe criando os filhos. Seja por situação de separação, viuvez, esse modelo de família também é um modelo muito frequente no Brasil hoje. Bom, e nós vamos ter a família, faltou aqui uma estrutura de família, que é a família mais ampliada, que é a família que tem os avós, os tios, que é a família que a gente chama de família extensa, onde nós vamos ter os nossos ascendentes junto com os nossos descendentes. Hoje, no Brasil, essas famílias mais ampliadas normalmente não convivem debaixo do mesmo teto. Normalmente vivem em casas separadas, até por uma questão das casas serem cada vez menores e tudo mais. Ainda olhando os conceitos, nós vamos ter para a ciência a família como sendo uma instituição primária das sociedades. Aquela família, a célula mater da sociedade. O que é isso? É o grupo primeiro, é onde se forma, é o primeiro grupo social onde nós estamos convivendo. Por isso é que nós hoje precisamos corrigir alguns problemas já desde o âmbito familiar. O Marco tocou aqui num problema muito frequente, a questão da desarmonia doméstica. A desarmonia doméstica, o conflito, os atritos, vão se repercutir na sociedade maior. Porque se dentro de casa, com aqueles que eu convivo direto, dia a dia, eu não consigo construir um ambiente de paz, como é que eu vou levar essa paz para o meu ambiente de trabalho, para a escola, para a sociedade como um todo? Então, os primeiros problemas e as principais virtudes vão ser desenvolvidos dentro dos lares. Até porque temos a família, estamos na família que precisamos. Então, não é aquela família, às vezes, mais harmônica, mas aquela com a qual nós precisamos nos harmonizar. A família é responsável pela reprodução biológica, ou seja, no âmbito da família, normalmente é que vai acontecer a reprodução, o sustento econômico, pais e mães vão se responsabilizar por isso, a socialização e a educação e a transmissão de propriedade e de cultura para os nossos descendentes. A família prepara-nos para a vida em sociedade. No passado, era muito comum se falar o seguinte: esse menino sem educação não teve pai e mãe. Quem é mais ou menos da minha idade deve lembrar disso, né? Hoje não se fala muito isso. Os pais muitas vezes se sentem impotentes de oferecer a educação aos filhos. Até porque estamos vivendo num momento em que as regras estão muito afrouxadas. A sociedade anda confundindo afeto com ausência de limite. E isso é algo que nós sabemos que é profundamente danoso para o processo de evolução moral das criaturas. Porque nós precisamos, para evoluir, de termos o discernimento do certo e do errado, do que é bom, do que é ruim, do que é correto, do que é correto, incorreto, daquilo que, apesar de lícito, não nos convém. Então, nós precisamos, dentro de casa, começar a fazer essa conceituação. Por aí, então, nós podemos concluir que a missão da família é uma missão muito grande. Nós, quando fomos formar a nossa família, quem já formou a sua própria família, será que todos nós tínhamos noção disso quando começamos a nossa família? A maioria, não. Será que os nossos jovens, que estão encantados, enamorados, buscando formar as suas famílias, têm noção dessa responsabilidade? Ou acreditam que apenas a família vai viver daquele combustível do amor, da paixão, sem grandes responsabilidades? Nós acreditamos que uma das missões da Casa Espírita consiste em preparar aqueles que frequentam as suas lides para enfrentar esses desafios. Então, viver em família é um grande desafio. Fazer a família cumprir o seu papel é a nossa maior missão. E é uma missão que não é fácil de cumprir. Bom, aí aqui temos a família ampliada e extensa e a família comunitária. É a família onde a criação e a educação dos filhos é responsabilidade de um grupo e não de um pai e de uma mãe exclusivamente. Nós verificamos isso em algumas comunidades e alguns movimentos que estão hoje mais afastados da convivência social de maneira geral. Temos aqueles grupos tradicionais familiares dos Amishes, que são judeus bastante tradicionais. Os indígenas, que é a família que educa a criança, não é só o pai e a mãe, qualquer membro da tribo pode fazer isso. E até aquelas comunidades alternativas, onde nem sempre a paternidade é reconhecida de quem que é, só a maternidade. Então, todo mundo é meio pai daquela criança que está ali dentro. Sem juízo de valor, aqui é o que a gente tem de organização hoje pensada. Na família, nós temos as relações pessoais. A de aliança, que é estabelecida entre marido e mulher, dentro do modelo de família que a gente tem. Pai, mãe e filhos têm uma relação de filiação. É um outro nível de relação. Então, nós já vemos aqui, isso aqui é um genograma, que é uma representação que a gente faz para estudar a família, onde o quadradinho representa o homem e a bolinha representa a mulher, que há uma diferença já na representação hierárquica. E aqui é muito importante nós vermos que pai e mãe têm uma relação com os filhos que é diferente da relação de amizade. Pais e mães têm uma responsabilidade no processo de formação dos seus filhos. É uma relação diferente de uma relação linear. Aqui a gente vê essa linhazinha aqui, que demonstra o quê? Uma certa ascendência e uma responsabilidade, reconhecida pela ciência e confirmada pela doutrina espírita. Então, nós, como pais, vamos ser próximos aos nossos filhos, mas não podemos nos considerar iguais a eles em termos de responsabilidade. Nós vamos trabalhar com amor, com afeto, mas sem nos considerarmos qual fôssemos da mesma idade, da mesma responsabilidade deles. Se assim fosse para ser, Deus teria nos mandado como irmãos dos nossos filhos e não como pais deles. Então, um conceito que é importante a gente trabalhar também. E aqui nós vamos ter a relação de consanguinidade, que são os irmãos. Nós estamos vendo aqui que os irmãos estão todos ligados na mesma linha. Ou seja, dentro do conceito nosso atual, não existe aquela história de que irmão mais velho tem mais responsabilidade. Todos têm igual responsabilidade, iguais direitos e iguais deveres. Até aqui tudo ok? Então tá bom. Então aqui é o que a ciência fala. A família faz a socialização da criança. O que é isso? passa para a criança as regras da vida naquela sociedade. As normas, os costumes, o que é certo, o que é errado. Essa semana saiu uma reportagem, não sei se vocês viram, uma manchete no jornal, de uma família americana que deu para uma criança muito pequena, se não me engano, de 4 ou 5 anos, uma arma. E a criança com essa arma matou a irmãzinha. Para nós aqui brasileiros, é impensável uma família dar uma arma para uma criança. Mas dentro daquela cultura, aquilo ali é permitido, é normal. Então é muito necessário que nós conheçamos quais são os valores culturais que estão por trás das nossas práticas familiares. Como é que eu trabalho esses valores da sociedade no âmbito da minha família? Porque nem sempre aqueles valores da sociedade são iguais aos valores que eu tenho dentro da minha casa. Por exemplo, eu estou numa sociedade de consumo. O Marco falou aqui da questão do materialismo. Nós vivemos hoje numa sociedade de consumo. Ter muito é sinônimo de ter sucesso, ter êxito. Esse é o valor que nós vamos trabalhar com os nossos filhos. Então, nós não vamos ser, como espíritas, um mero reprodutor do valor da sociedade, mas alguém que avalia criticamente e coloca valores renovados dentro desse processo de educação. A família provê e deve prover cuidados físicos, emocionais, de toda a ordem à criança, para garantir que a criança sobreviva. Muitas vezes nós recebemos na casa espírita famílias que não dão conta de realizar isso no serviço de assistência social. E nós vamos precisar ensinar essa família a cuidar dos seus filhos. Como fazer esse cuidado? Como exercer esse cuidado? Quando a família não dá conta de fazer esse cuidado da criança, o que que acontece? Os pais perdem a guarda da criança. Aí é chamado conselho tutelar e uma série de estruturas para dar esse suporte à família. A família vai produzir e obter bens e serviços necessários à sua sobrevivência. Então, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que ajudar a mandar meu filho para a escola, tenho que fazer uma série de coisas. Isso é responsabilidade de quem na família? Dos pais. E mais tarde, às vezes, esses filhos vão prover isso para os pais quando os pais envelhecem. Então, nós temos no ciclo da família um momento quando nós somos cuidados na nossa infância e na nossa adolescência. Quando nós chegamos à vida adulta, por vezes nós vamos inverter o papel com os nossos pais. Em vez deles cuidarem da gente, nós que vamos cuidar deles. E é importante que isso seja trabalhado também dentro do âmbito familiar. Nós vamos ter a questão da responsabilidade dos assuntos domésticos. Nós achamos essa foto muito boa, não é uma mulher ali descabelada fazendo as coisas, é um homem com um bebê passando aspirador. Isso é um sinal dos tempos modernos que pode estar acontecendo. E a manutenção das relações familiares a nível de parentesco mesmo. E hoje nós vemos uma grande dificuldade dessa família pequenininha, pai, mãe e filhos, trabalhar essa relação com avós, com tios, com outras pessoas mais distantes. Porque nós estamos cada vez mais fechadinhos dentro do nosso núcleo familiar. E é fundamental para a criança, para o jovem, para o adulto jovem, essa convivência familiar. Isso dá para ele uma ideia de aceitação, de exemplificação, coisa que muitas vezes só os pais não conseguem fazer. E a convivência com pessoas mais idosas é extremamente saudável para a formação da criança e do jovem. Dá a ele uma visão ampliada de mundo, dá a ele uma concepção de novos valores, o resgate da afetividade, que é papel da família fazer. Tudo isso que a ciência traz para nós é confirmado pela doutrina espírita também. Só que o Espiritismo nos coloca um desafio um pouco maior. Eu posso ter relações familiares difíceis, mas eu não posso desistir da família. Eu posso não ter sido cuidado adequadamente pelos meus pais, mas isso não me isenta como filho de ter responsabilidade com eles. Nós vamos ter que envidar todos os esforços possíveis para fazer a nossa família dar certo, para que eu alcance o resultado necessário. Então, nesse momento, o Espiritismo nos coloca o desafio da vida em família. Apertar o laço que está aqui é bom quando todo mundo se gosta. Ficar junto é muito bom. Mas quando a gente não gosta, se tiver que segurar numa ponta da fita, um que está lá, outro que está aqui, já está difícil. Porque eu vou começar a criticar. Ele não está segurando a fita direito. Olha, a mão dele está mais baixa. Tinha que estar daquele jeito. Por quê? Porque eu não aceito a outra pessoa. E o Espiritismo nos dá o desafio de trabalharmos com essas pessoas tal como elas são. Porque todos nós somos seres em processo de evolução. E quando nós falamos que estamos na família que precisamos, se a convivência não está fácil, é porque nós precisamos daquela convivência para crescermos como pessoas. Precisamos daqueles parentes mais difíceis para nos alertarem quanto às nossas dificuldades também, quanto às nossas características a serem buriladas. Então, antes de reclamar daquele cunhado, daquele tio, daquela sogra, pense o que você tem que aprender com eles. Às vezes é aprender o silêncio, às vezes é aprender a tolerância, às vezes é aprender a persistência. São todas essas aprendizagens que a convivência mais difícil nos faculta ter. Os bons espíritos nos dizem que aquelas pessoas que nos instigam, que nos criticam, são os melhores auxiliares para o nosso processo de evolução. Porque alguém que diz que você é bom, é lindo, é maravilhoso, faz com que você o quê? Se acomode no estado onde está. Quando você tem uma pessoa que fala que você não cozinha bem, que a comida não ficou boa, vai da próxima vez que você preparar o almoço fazer o esforço de trabalhar melhor. Alguém que fala para você que aquela arrumação não está adequada, você também vai ter mais esmero da próxima vez. O melhor auxílio para o palestrante é aquela pessoa que chega para você e fala assim: olha, tal ponto ficou em dúvida na sua palestra. Por quê? Porque você vai se esforçar da próxima vez e fazer melhor. E na família é assim também que acontece. É? Nós vamos ter os papéis sexuais e amorosos relacionados com a formação e reprodução da família. E aqui um aspecto muito importante: nós estamos vivendo com muita frequência uma inversão de papéis. Ou seja, para que eu tenha mais chance de ter êxito na família, é preciso que eu viva a relação conjugal antes da relação parental de pai e filhos. Hoje, o que que nós vemos? Muitos casamentos se formando porque as pessoas vão se tornar pais. Elas nem se conhecem como casal. Nem conseguiram ainda harmonizar a vida deles a dois. E muitas vezes se casam porque o filho está vindo aí. Quando eu falo de casamento, pode ser aquele casamento formalizado ou não. Mas, às vezes, isso está precipitando um relacionamento e precipitando também problemas que poderiam ser solucionados se houvesse o momento certo para a vivência de cada etapa. Então, é importante, dentro da casa espírita, na evangelização, no trabalho do ESG, no grupo de atendimento aos pais, que a gente possa discutir isso. É importante que cada coisa tenha o seu tempo, para que nós possamos nos fortalecer para cada atividade no momento em que ela vier. Ser pai e ser mãe é uma tarefa que praticamente consome o casal toda a energia dele no primeiro momento. Porque são as noites insones, a preocupação com a criança, o desafio de cuidar daquele ser dependente de você. E o casal, por vezes, naquele momento, precisa dar menos atenção ao seu relacionamento. Se eles não têm uma base, um alicerce de conhecimento anterior, isso vai ficar muito mais difícil. E aí alguns casamentos começam dando errado por conta dessas inversões. Não é receita de bolo, mas é algo para a gente pensar e discutir. E a família também tem um papel terapêutico, é o apoio emocional que ela provê a todos os seus membros. Não é bom um colinho de mãe quando a gente está triste? Nada melhor do que colo de mãe, né? Mas é bom também poder ter colo de pai, de marido, de filho, quando o filho já está grandinho, né? É bom colo de marido também, né? De filho, quando você está muitas vezes precisando daquele apoio, daquele suporte. Lá em casa eu sou a única menina, eu só tive filhos homens, e todos eles são grandes, né? Então, às vezes, eu chego em casa e falo assim, hoje eu estou precisando de abraço. Aí vem aquele abraço do filho que eu sumo no abraço, é muito bom. Né? Falo assim, agora eu já não preciso carregar você no colo. De vez em quando eles vêm também, mãe, hoje eu quero colo. Aí não dá para carregar no colo, mas aí você bota a cabeça no colo e tudo se resolve. Isso é muito bom, a gente ter na família esse suporte da gente poder dizer assim, nossa, hoje foi difícil, eu estou inseguro em relação a isso, como é que eu posso trabalhar esse meu lado emocional? É um papel terapêutico da família que precisa ser exercido. E também a questão recreativa, quando a gente fala da diversão dentro da família. Família não é só um momento difícil, mas família também é um momento bom. Né? Qual a diversão que a gente gosta de fazer em família? Quem é que gostaria de compartilhar aqui? O que é bom fazer em família? Para a gente se divertir. Hã? Viagem em família é bom? Ir para a praia é gostoso? Andar no parque é bom? Hã? Reunir para um almoço em família é delicioso? Ó, mês que vem começa a fazer festa junina em família, é bom também? Reunir para fazer, vai fazer a pamonha, vai fazer tudo aquilo. Porque o bom não é só comer, é fazer junto. E muitas vezes nós estamos perdendo isso, é o estar ali junto, fazendo as coisas, assistindo o jogo junto, para quem gosta de jogo, de esporte também é bom. Assistir uma sessão pipoca em casa, não precisa ir para o cinema, traz um filminho para ver em casa, se é gostoso. Então são momentos em que a família se une para fazer coisas que são prazerosas. E também as atividades do Evangelho no Lar tem que ter esse lado também prazeroso, gostoso, para que não seja vivido como obrigação. Os irmãos têm papel nessa relação da família? Tem, não são só os pais. Os irmãos são os que primeiro contribuem para essa vivência socializada. Quem aqui nunca brigou com um irmão por conta de brinquedo? O seu é mais bonito, eu queria dessa cor. Né? Lá em casa, fomos eu e minha irmã durante 10 anos, só nós dois. Depois veio um irmão caçula, que aí a gente foi cuidar dele. Mas eu e minha irmã, para não termos essa disputa, meus pais davam as bonecas iguais. Mas tinha a cor do vestido que era diferente. Então, assim, o dela era de uma cor, o meu era de outra. Não, o seu é mais bonito. Né? E aí a mãe tinha que começar a trabalhar essas relações. E sempre tem isso. É com quem a gente começa a aprender a viver em sociedade, são com os nossos irmãos. E lá no futuro, eles também serão esses parceiros nossos de caminhada, especialmente nos momentos de maior fragilidade e quando os nossos pais precisam também da gente. É, nós vamos ver que esse ciclo de cuidados, ele vai se invertendo ao longo da vida e é importante que os irmãos possam participar desse processo. Muito bem, então a família gera afeto, promove o desenvolvimento e cria um senso de utilidade, mostrando que cada membro dentro da família é importante. Não existe aquele membro da família que não seja valoroso. Isso é algo que nós precisamos reconhecer. Qual é o valor que aquela pessoa está trazendo para a família e mostrar isso para ela. Olha, a sua presença é importante. Você traz tranquilidade, ou você traz o desafio, você traz a inquietude para a gente, está tudo muito tranquilo, mas quando você chega, sai tudo do lugar. Isso é um papel importante? Também é um papel importante dentro da família. Assegurar a continuidade das relações e a estabilidade social. Além desse papel fundamental, que é exercer a autoridade e o limite. Eu vou deixá-lo só agora aqui, rapidinho, porque depois a gente vai falar melhor sobre esse tema lá na frente. Bom, tudo aquilo que eu falei até agora são definições da ciência, da sociologia, da psicologia, da filosofia. E o espiritismo, o que é que nos diz? Agora, pessoal, é que o calcanhar nosso começa a ficar apertado. Porque os espíritos nos chamam à responsabilidade. Emmanuel, em Vida e Sexo, nos fala que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É o mais importante. Como é que estamos cuidando desse alicerce? Lembram daquela fala de Jesus da edificação da casa na rocha ou na areia? Nós estamos cuidando desses alicerces da nossa casa. E quais são esses alicerces? O amor, o respeito, a fé, que tem que estar ali fundando o nascimento daquela família. Se eu não fundo a minha família num tripé sólido, ela vai ter dificuldades de caminhar. E já foi muito bem lembrada aqui a importância da fé na constituição de uma família. Aquela família que é formada com base numa fé, numa convicção de que ela não foi formada ao acaso, vai ter mais solidez para superar os desafios e dificuldades do seu dia a dia. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, nos fala: a família consanguínea na Terra é um microcosmos de obrigações salvadoras, em que nos habilitamos para o serviço à família maior, que se constitui da humanidade inteira. Lembram de André Luiz em Nosso Lar, quando ele volta à casa onde ele habitou e, num determinado momento, ele sente ciúme da esposa com o novo marido e dos filhos. E depois, quando ele cai em si do egoísmo que ele estava tendo, ele volta para ajudar aquela família. Por quê? A família precisa ser totalmente fortalecida e respeitada. É onde nós aprendemos as primeiras relações para expandirmos para a família maior, que é a humanidade. É muito comum ouvirmos dentro do movimento espírita a queixa de muitos confrades dizendo assim: mas a minha família não me entende, porque eu sou o único espírita da casa. E aí, quando eu vou para o centro espírita, eu encontro a minha família verdadeira. Já ouvimos isso alguma vez? Sim, muitas vezes eu preciso me reabastecer no centro espírita para auxiliar aqueles irmãos que estão em casa a também buscarem o seu próprio caminho. Quem é que me garante que numa encarnação anterior eu não desviei aqueles familiares do caminho correto da crença em Deus? Pode ter acontecido isso. E nesse momento eu venho com uma fé estabelecida para poder despertar neles o senso de religiosidade. Não necessariamente a questão de tornar todos os familiares espíritas, mas poder apresentar a todos eles a importância da fé nas suas vidas. Então, se refugiar no centro espírita para fugir dos problemas familiares é uma prática que nós devemos evitar, porque a verdadeira caridade começa no reduto doméstico e nós não podemos deixar isso de lado. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, nos fala: todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra, mas a família é a escola do coração. erguendo seres amados à condição de professores do Espírito. Que responsabilidade, gente, escola do coração. Nós estamos conseguindo ensinar os nossos filhos, os nossos familiares a aprender a amar, os estamos amando de maneira adequada para que essa escola do coração se fortaleça? A nossa família tem sido aquele lar aconchegante, onde nós recebemos a nutrição e o afeto necessário para vencermos os nossos obstáculos? Temos que nos perguntar isso constantemente. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade: a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Me falaram a mim, ao Marco, antes de nós virmos aqui para Alagoas, que vocês estão todos aqui no processo de santificação. Ótimo! Mas tem vários frequentadores de casas espíritas que estão lá no reajuste, na evolução, e vão bater as portas da casa espírita com seus sofrimentos. Vão aparecer para nós dizendo assim: nossa, ninguém merece aquele marido que eu tenho. Você não sabe como ele é difícil. E aí, se nós sabemos que o reajuste faz parte do processo de família, nós não vamos ser tentados a dizer, guindados pelos valores materialistas, que se está difícil, deixa para a próxima. Porque isso tem aparecido dentro do movimento espírita, né? Olha, vai rolar dívida para a próxima encarnação, né? Está difícil agora, deixa para a próxima. Nós não sabemos quando vai ser a próxima e que condições adiadas nós vamos ter. Então, dentro do possível, ame agora. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e lembrei a história de uma avó de uma amiga nossa, que no dia do casamento da neta virou para ela e falou assim: minha filha, eu só tenho um conselho para lhe dar. Tenha muita paciência. No meu casamento com o seu avô, os 30 primeiros anos foram muito difíceis, mas depois a gente ficou em paz. E aí, os últimos 20 foram maravilhosos. Já pensou se ela tivesse desistido no 28º? Ia ter deixado de usufruir os outros 20 que foram muito bons. E nós hoje vivemos um mundo onde as coisas querem ser resolvidas muito rapidamente. Nós esquecemos que nós trazemos para essa encarnação características de várias e várias existências que foram se sedimentando. Então, eu quero que as pessoas tenham paciência comigo, mas muitas vezes eu não quero ter paciência com as outras pessoas. Então, é necessário reconhecermos que a maioria das famílias na Terra ainda está nessa fase de reajuste, aperfeiçoamento. Poucas são as que estão na fase de santificação. Então, se isso acontece, precisamos ter mais evangelho no lar, mais oração em família, mais tolerância, para que nós vençamos o desafio daquela etapa. André Luiz, ainda nos domínios da mediunidade: a paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Aqui ele já está colocando que ser mãe e ser pai é sacerdócio. A palavra mais associada a sacerdócio qual é? Renúncia. Não existe quem cumpra sacerdócio sem renunciar. Pai e mãe renunciam a muita coisa? Renunciam. Por isso é que a gente tem que pensar bastante, se preparar suficiente para poder exercer a maternidade e a paternidade, mas ter a certeza de que você só vai efetivamente aprender quando fizer o desafio de ser pai e ser mãe. É a melhor tarefa na vida, né? É a melhor tarefa na vida, ser pai e ser mãe, mas também é a mais difícil. Porque desde cedo, quando aquele olhinho se abre e olha para você, você já tem um compromisso de fazer a coisa correta. Porque quando você não faz, ele cobra. E mesmo se ele não cobrasse, você percebe o filho reproduzindo mau comportamento que você tem, você já fica com a consciência culpada. Ainda André Luiz, no mundo maior, a família é uma reunião espiritual no tempo e por isto mesmo, o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Nem sempre a gente consegue se manter fiel. E isso daí é importante que a gente procure essa fidelidade ao compromisso familiar. Ou seja, estarmos todos afinados ao que precisa ser cumprido naquele reduto doméstico. Então, por mais difícil que seja, o lar tem uma finalidade, que é trazer aos seus membros o quê? O aconchego, a tranquilidade, a harmonia. Se o lar não está conseguindo fazer isso, é porque nós, enquanto participantes daquela família, não estamos cuidando da higiene espiritual do nosso lar. E como é que nós cuidamos disso? Por meio da oração, do evangelho no lar, de podermos conversar com caridade com os nossos familiares, tudo isso é fundamental para a harmonia doméstica. Tá? Rodolfo Caligares em As Leis Morais. A família é uma instituição divina cuja finalidade principal consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amarmos-nos como irmãos. Ou seja, tudo começa no ambiente doméstico. E se nós continuarmos aqui falando, teremos várias e várias definições dos espíritos sobre família, que basicamente nos lembram que a família é uma grande oportunidade no nosso processo evolutivo. É um reencontro ou um encontro, porque existem famílias que são formadas a partir de decisões que nós tomamos nessa vida, às vezes de forma precipitada. Então, nem todas as famílias que se formam aqui foram planejadas previamente para a atual encarnação. Então, é um encontro que se dá, mas sempre com uma finalidade única: fazer com que aquelas pessoas que compõem a família sejam pessoas melhores. E qual é o único caminho que nós temos para a nossa evolução, que o Evangelho nos ensina? Qual é o único caminho? O mais seguro caminho para a nossa evolução? A caridade. Então, se nós queremos a caridade dos outros conosco, vamos praticar a caridade nossa com os nossos próximos mais próximos, que são os nossos familiares. É o nosso desafio, é a nossa tarefa, mas também é aquela tarefa santificada que tem todo o apoio espiritual se nós nos empenhamos nela com toda a dedicação que se faz necessária. Por isso, é muito importante que nós, na Casa Espírita, valorizemos a reflexão em torno da família. Reflexão essa que a gente não consegue fazer de uma maneira tão detalhada nos outros estudos da casa, nos outros momentos onde nós nos dedicamos a estudar temas outros variados. Quando nós estudamos a própria codificação, esse recorte da família, ele pode ser feito de lá, mas nós não temos uma atenção tão direcionada. Então, os grupos de estudos voltados para temas familiares tira de toda a obra doutrinária os subsídios para nós debatermos cada um desses problemas ou desafios que temos dentro do ambiente doméstico. E para quem for implantar esse trabalho, vai verificar que na codificação e nas obras complementares, nós temos várias indicações para resolvermos os problemas que hoje angustiam mais as famílias nos dias que vivemos. Os desafios da droga, da sexualidade desregrada, da violência familiar, do abandono de membros da família, das dificuldades financeiras. A codificação e as obras complementares trazem para nós subsídios para enfrentarmos esse nosso desafio. Bom, vamos fazer o nosso intervalo agora, 15 minutinhos, tá? Porque a gente vai precisar dar uma corridinha para podermos trabalhar todo o nosso seminário, tá bom? Vamos?